e iniciaria uma revolução e estabeleceria na terra o reino de Deus. Achavam que era uma conquista puramente material. E uma coisa incrível, dominados pelas limitações humanas, eles começaram ali a discutir quem seria o preposto mais importante de Jesus, quem seria o maior naquela nova ordem que seria o reino de Deus. E conta Humberto de Campos, aliás isso está no Evangelho de João, que Jesus observou com tristeza 3 anos convivendo com os discípulos e eles não haviam entendido nada. Ainda não haviam entendido a essência da sua lição. Somente com os duros testemunhos que viriam depois, com a sua prisão, a crucificação e posteriormente a chamada ressurreição, é que eles começariam a entender bem o significado daquele reino de Deus. E em dado momento, Jesus ergue-se, cinge-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos a serviço de seus senhores, toma um vaso com água perfumada, uma bacia, ajoelha-se e começa a lavar os pés dos discípulos. Segundo um costume antigo da Palestina, em que os servos lavavam os pés de seus senhores. E os discípulos ficaram pasmos com aquele gesto de humildade de Jesus. E não queriam que ele lavasse seus pés, mas Jesus insistiu, lavou os pés dos discípulos. E depois de terminar aquela tarefa, disse-lhes, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E se eu, mestre e senhor, vos lavo os pés, assim deveis fazer uns aos outros nos caminhos da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será aquele que se fizer sinceramente servo de todos. Observemos aí a orientação de Jesus para a nossa iniciação espiritual. O que é iniciação espiritual? Vá servir, meu amigo, vá ajudar o pobre, vá atender na favela, vá visitar doentes, faça alguma coisa em favor dos semelhantes. O Espiritismo é uma maravilha de Deus que nos orienta, que nos esclarece e que nos estimula. Mas ele representará apenas acréscimo de responsabilidade se não assimilarmos a sua lição maior, que é a lição do serviço no campo do bem. Porque é pelo trabalho de universalidade que se manifesta na solidariedade que desenvolvemos efetivamente as nossas potencialidades criadoras e botamos ordem na nossa casa mental, disciplinamos o nosso pensamento. Eu conversava com uma senhora que frequenta o Amor e Caridade lá em Bauru, e eu me lembrava que ela tinha chegado ao centro 2 anos antes, perturbada, deprimida, com ideias de suicídio, numa situação terrível, o marido havia abandonado e a deixara com 2 filhas pequenas, uma situação muito difícil, muito complicada. Ela viera de São Paulo, foi socorrida pelo centro, né, foi atendida, encaminhada, foram mobilizados recursos em seu benefício. Mas ela conversando comigo, 2 anos depois, ela falou, olha, eu comecei realmente a melhorar e a superar a depressão quando entendi que eu precisava fazer alguma coisa em favor das pessoas desvalidas. Comecei a dar plantão no albergue, que lá nós temos plantonistas, comecei a visitar a favela, comecei a trabalhar na casa de sopa, comecei a ocupar o meu tempo fazendo alguma coisa pelo semelhante. Hoje eu me sinto muito feliz, equilibrado, estável. Eu entendo hoje que esse trabalho da solidariedade é o nosso sustento, é o nosso equilíbrio, é a nossa paz. Beleza, ela é um exemplo vivo de como o trabalho em características de universalidade a se exprimir na solidariedade pode efetivamente proporcionar o nosso crescimento espiritual. E é uma função que disciplina, que saneia a nossa mente e que nos torna realmente felizes. O maior, diz Jesus, no reino do bem e da verdade, é aquele que mais esteja disposto a servir. Maior no sentido do mais feliz, o mais tranquilo, o mais equilibrado, o mais ajustado. Por quê? É aquele que mais serve. Isso aí eu já comentei, né? Pode passar isso. Eu queria falar ligeiramente